Game Track Podcast. Está começando mais uma edição do Game Track Podcast. O episódio de hoje é o de número 30. E vamos aos nossos participantes. Aqui é o Zabuza e... It's me, Zabuza! Miserável. Toma essa, Madruga! Miserável era on, né? Todo mundo pensou nisso. Eu sou o Lucas Bronze e... Ele acabou com a segunda opção do Madruga. Adidas, eu odeio vocês. Aqui é o Madruga Jackson e... O Mario do Madruga tá bêbado. Na Então, queridos ouvintes do Game Track, estamos reunidos nesse 30º episódio. Antes de qualquer coisa, a gente tem que agradecer você que está acompanhando até hoje, né, o nosso podcast. A gente chegou ao 30, olha só que maravilha. Hoje eu estou aqui com dois convidados especiais, um que é o Lucas Bronze, lá da coluna Artwork do Phoenix Dao. É isso aí, e do New Game também. New agora. Game, olha que bonito. Ó, você tá dando spoiler, a galera nem sabe disso. Toma essa, Javan. E tô aqui com o nosso leitor, ouvinte, mais assíduo de todos, que vou dar um spoiler também, vai estar escrevendo umas coisas bonitas aí pra gente, que é o Madruga Jackson. Fala aí, pessoal. Yahoo! A gente tá reunido hoje aqui pra falar de um jogo muito especial. Pela nossa abertura, ou pela música abertura, ou pelo título desse podcast, você deve saber que é Super Mario 64. Se você não sabe, pule de uma ponte, por favor. É, você vai perder uma vida, mas depois você continua, né? Só pegar um cogumelo verde, tá tudo certo. É, não vai chapar com esse cogumelo, tá louco? Bom, esse jogo ele foi considerado um dos 10 jogos mais influentes em toda a história, né? E nesse episódio a gente vai falar um pouco das nossas experiências com o jogo. Além de falar das grandes músicas que tá por trás do jogo, foi compostas pelo grande Koji Kondo, que é um cara muito foda. Koji Kondon. Koji Kondon, ele manda... Kondo, sacanagem. Puta que pariu. E muito mais, vamos pra leitura de e-mails e já voltamos. Então, galera, começando mais uma leitura de e-mails aqui em relação ao nosso podcast Game Track número 29. Estou aqui com o Excel. E aí, galera, beleza? Olha que voz linda aí. É, voz linda que infelizmente não deu pra participar da gravação mais uma vez, né? Você é um graduando em Direito, você tá atolado de provas. Cara, não tem nem desculpa, porque minhas provas acabaram, agora eu tô esperando para começar os exames, mas eu tô estudando pra caralho. É, aí que tá, não deixa de ser um teste, né, que você tem que realizar. Cara, o triste é você saber que você, esperando o horário de gravação porque o dia tava desocupado... Aham. Você deita na sua cama pra ler um artigo e quando você acorda, de repente você acorda de susto e são 3 horas da manhã e sua namorada tá mandando uma mensagem no teu celular. Aí você pensa, ih caralho, e agora? O detalhe é que eu deitei lendo o artigo era 4 horas da tarde, tá, galera? Ah, não, mas é tranquilo, ó. Você tá desculpado, cara. Esse podcast o pessoal já tá percebendo. Então, se você for uma pessoa muito... que tem um poder de dedução muito alto, muito elevado... ou que você simplesmente tem mais do que 2 neurônios, aqueles que permitem você andar e falar... Esse podcast tá chegando atrasado e teve também um problema em relação à nossa gravação. A gente teve que gravar em 2 partes. Pode ser que fique um pouquinho estranho aos ouvidos de vocês, né? Então, relaxa, pessoal. Esse podcast tá sendo mais amaldiçoado possível. Era pra gente ter gravado na segunda-feira, antes da sexta-feira que era pra sair esse podcast. Não deu certo. Era pra gente ter gravado na quarta-feira. Não deu certo. A gente fez uma gravação, perdeu metade dela, então... Não, veja bem. Se a gente gravasse na quarta-feira, tinha dado super certo. Só que vocês só iam ouvir eu e os Abos falando sobre o jogo. Sim. Não ia ser muito legal. Então, né, até consegui um pessoal pra participar junto comigo aí. Quero agradecer muito vocês, Lucas, Bronze e Madruga Jackson, por ter participado e ter me ajudado nesse podcast muito show de bola. Então, antes da gente partir para a leitura de comentários e e-mails, na verdade, só e-mails dessa vez, tô muito feliz, né, porque a gente nunca lê só e-mails numa leitura de e-mails, de fato. É verdade. Só um detalhezinho antes, galera. Houveram alguns comentários, sim, mas nenhum comentário com uma relevância boa, então, como eu sou autodidata, eu declarei que a gente não vai ler comentário nenhum, entendeu? Então, se vocês tiverem alguma reclamação, manda pra reclamações@gametrack.com, que não existe esse e-mail, então você vai falar com ninguém, beleza? E também a gente convida vocês pra seguir a gente no Twitter. Convida não, vocês têm obrigação moral de seguir a gente no Twitter, veja bem. Assim como vocês podem seguir os nossos Twitters individuais, com exceção do Javan, porque ele é paia. Ô, Excel, eu vou até fazer uma pergunta. Quanto você acha que tá o TF hoje? Hoje? Sim. Levando em conta a cotação do dólar atual, de graça, cara! De graça, né? Você viu? Eu vi. O que é uma tremenda de uma filha da putagem, porque a gente pagou caro no nosso TF. Sim, sim, mas assim, pelo menos o pessoal que pagou, eles têm uma conta premium. É sério que eu tenho uma conta premium no TF? Sim, pelo fato de você ter comprado ele de fato, né, você tem uma conta premium. E o que eu ganho com isso, Zabuza? Olha, pra quem tem conta premium no TF, você tem slot pra armazenar mais itens, você pode craftar todos os itens que você quiser, você não tem limitação pra você trocar e receber item, então é bem legal, pelo menos, essa parte. Eu achei, pelo menos, uma coisa de respeito da Valve em relação aos usuários, né? Então tomar essa Rodge por ter falado mal da Valve no podcast Papo de Número, sabia? Exato. E olha só outra coisa. Agora você, nosso ouvinte, que não comenta e não manda e-mail, você pode baixar de graça o TF2 e participar da nossa TF Night, cara. Agora não tem desculpa pra não participar. Ah, eu não tenho jogo, não tem cartão internacional. Vai jogar agora, vai jogar. Agora é de graça, cara. Baixa e joga com a gente na TF Night. Ô, Excel, antes da gente ler os e-mails aqui, como que o pessoal faz pra ter o contato com os e-mails aqui? Como que é? Manda pra onde? Cara, vocês mandam os seus e-mails para gametrack@meialuax.com e breve para os nossos e-mails particulares também, se você quiser mandar algum específico pra gente, xingando, que não vai ser lido, elogiando, puxando o saco, entendeu? É só mandar, cara. Um outro recado que eu gostaria de deixar aqui é que a gente tá tendo novos ouvintes. Então, eu gostaria de declarar aqui, de informar pra esses novos ouvintes, que o Melo X, ele não tem só o Game Track como podcast, ele tem mais outros podcasts, né? Ele tem... E nenhum deles vale a pena você ouvir. Continue ouvindo só o Game Track, cara. Não. Vou botar no palco aqui. Resumindo, você tem o Papo de Noob, que é... comandado pelo Rodite, o cara mais noob da história. Sim. Que não vale a pena ser ouvido. Você tem o New Game, que é comandado pelo Javan, o cara mais paia da história, que também não vale a pena ser ouvido. Você tem o Game Track, que é joia, muito bacana. E você tem o Meia Lua X Podcast, que apesar de algumas falhas quanto à questão de blocos que a gente nunca se define, é uma ideia totalmente conceitual minha dos Abos, cara. Olha, que também vale a pena dar uma conferida de leve. Mas o Game Track é o melhor, com certeza. A gente chegou no 30, né? Toma essa, galera. Não, brincadeira, ó. É... Não, o Zabuza tá brincando, eu não, tá? eu sei, né, seu desgraçado. Mas assim, a gente tem que levar em consideração que a gente chegou ao 30, né, cara? Qual podcast chegou ao 30 aí? Todos, droga. Então. Todos os que tem mais de 6 meses, né, cara? Pra quem não sabe, o Game Track era mensal. Mensal, caralho. Mensal, era semanal. Semanal. Cara, tá com o trabalho do cão. Sim. Gravar e editar. E agora ele se tornou quinzenal, então confira aí os outros podcasts, as outras edições, peraí, né? Peraí, galera, eu só queria salientar uma coisa. Eu tô me fudendo nas minhas provas, eu tô estudando pra caramba, ainda mais agora que dá tempo, porque o podcast é mensal. Antes, quando era semanal, eu tinha que batalhar quinzenal, muito mais... No... Quinzenal. Era quinzenal? Eu tinha que trabalhar muito mais no podcast e minhas notas eram muito melhores. Alguma coisa tá muito errada. Tem uma essa. É que se você não ouve mais música de games, então você não fica relaxado pra tirar mais notas, olha só. Então, tá aí a dica, quer ir bem nas provas, ouve o Game Track. Olha só. Então vamos lá pro nosso primeiro e-mail. Vamos, o nosso primeiro e-mail vem direto do Wesley Pires. A puta paga. A putinha da podosfera. E ele fala aqui: olá, seus lindos, mais os Abza. Aqui é o Wesley Pires, 22 anos, quase 23, faço em julho, aceito presentes. Azar o seu, porque a gente não vai mandar. De Goiânia, Goiás. Vou dizer que a temática pode ser tanto emblemática quanto polêmica, pois a boss music pode tanto definir o sucesso de um jogo quanto deixar algum vilão taxado como imbecil ou coisa assim. Só pro... Por conta... É, só por conta da música de fundo. Valeu, Wesley Pires! Basta um corretor aqui, meu garoto. E olha só, alguns detalhes. Aproveitando que eu já interrompi pra falar da sua gramática. É, emblemática tem acento, polêmica tem acento. E tem uma vírgula a mais ali. Enfim, continuando depois do momento zoeiro. Exemplo do Sr. B, que é a música mal é ouvida por conta da facilidade do chefe, é um exemplo de música mal aproveitada. Faltou vírgula aqui, meu querido. Porém, citando músicas emblemáticas, alguns jogos como Shadow of the Colossus são clássicos, pois todas as músicas tocadas são de chefes. E isso também está muito bem empregado na série Monster Hunter. Afinal, lá só toca música nas batalhas contra os monstros. É, quando você tá andando pelo mundo explorando, você tá silêncio, né? Quase dormindo. Não é silêncio. Eu tô brincando. É uma música ambiente, só que ela é constante, né? Sem grandes variações. Não, eu tô brincando. Aí ele acrescenta aqui. Venho deixar um adendo musical referente ao próprio Monster Hunter, com a música Proof of Hero, que virou a abertura dos jogos. Chega de ladainha, pois é muita palavra para ler em curto espaço de tempo. Continuem formidáveis e aceito convites para outros game tracks. Nem precisa ser sobre Final Fantasy. É claro que você aceita, rapaz. Você é a putinha paga da podosfera. Você tem que aceitar tudo até convite. E eu vou deixar o link dessa música aí para vocês acessarem. Uma música muito boa, galera. Confiram. Próximo e-mail aqui é do Tono Shinki, de 23 anos, Santo André, São Paulo, programador júnior, né? Que bom que vocês saíram do clichê de colocar 20 músicas de Final Fantasy como um boss theme. Borderlands é um FPS com síndrome de RPG japonês. A mesma música tocando, né, toda santa batalha. A música do Rugal, eu esperava a música de batalha dele no KOF 98, não a música de blá blá blá dele, né? Mas tranquilo, é legal também, só que todo mundo pula ela, para ir direto ao Genocide Cutter na cara. Essa porra de golpe é o mais roubado que Shoryu do Ken e Ryu no Street Fighter 2. Não é Shori, é Shoryuken. Eu sei, mas ele colocou Shori, só pra eu li o comentário. Não, é só pra dar um Hadouken na sua cara, senhor Richard. É Shoryuken. Tira a lua ou mesmo o cometa da Black Matéria. Em Outer Beast, eu ouvia Welcome to... Aí o boss já tava morto. Não conhecia a parte rápida da música, como o Sr. Beat tinha falado, né? Que a música acaba. A música nem chega a ser tocada inteira pelo fato do chefe morrer antes. Daisuke Ishiwatari é mesmo fã de metal. Talvez ele seja capaz de transformar uma música do Barney em metal. Não, cara, eu não gostaria de ouvir isso, sério mesmo. Então, de BlazBlue, eu prefiro a música Black Onislaw quando o personagem principal, a Ragna. Ou Ragna, sei lá, entra em modo Rugal e te enfrenta depois de derrotar a Nu 13. Não vou comentar sobre outras músicas, senão vai dar um e-mail lendário de Sunset Kid e vou me concentrar nas músicas mais ligadas aos jogos que ando jogando. Como sugestão, ter um Game Track Capcom, SNK ou é mesmo Arc System. Bom, é isso aí, valeu pelo comentário, continue comentando, ouvinte novo na área, olha só. E agora vamos para o nosso terceiro e último e-mail desse podcast. Sim, que também é um novo ouvinte. Exatamente, novo ouvinte na área, olha só, o Rafael Taira. Olá, pessoas do Melo X, este é o primeiro cast que ouço de vocês. Se não me engano, conheci vocês graças ao Otacast. Valeu, Otacast! Gostei muito das músicas, pois o cast tem músicas de jogos antigos e atuais, que me trouxeram muitas boas memórias. Venho aqui fazer uma sugestão de tema para o futuro Game Track, que é músicas de jogos da série Burnout. É uma série que, apesar de ser pouco citada, de jogos de corrida, tem a melhor trilha sonora que já vi. É o meu jogo preferido de corridas. E acho que vocês vão gostar muito das músicas dele. Nomes dos jogos da série são Burnout, Burnout 2 Point of Impact e Wikipedia Whatever. Aquela lista da Wikipedia é legal, né, galera? E se estiver com dificuldade de achar a música desses jogos, posso dar uma pesquisada nos nomes das músicas pra vocês e passá-las num próximo e-mail. Que, apesar de serem músicas de bandas em maioria pouco conhecidas, são muito boas. A gente até falou das músicas das bandas no Game Track de Tony Hawk, que a gente pensou, mas essas bandas não são tão conhecidas aqui, o Excel. Não, aqui não, né, mas lá... São... É sempre o Excel que solta os comentários inteligentes, é sempre bom ressaltar, né, galera? Então deixa eu excluir da conversa aqui. Então é isso, galera. Vamos ficar por aqui com nossa leitura de e-mails e vamos para o nosso cast número 30. E galera, fica de olho nesse podcast 30, porque devido a vários problemas técnicos, ele vai ser um podcast deveras diferente. Ele vai ser um podcast Frankenstein. Exatamente. Parte daqui, parte dali. Olha, vai ser fantástico. Essa mistura você não Se pode... Se ficar bom, eu sou foda na edição. Se ficar ruim, foi a culpa do programa. Se ficou ruim, é culpa do Javan, galera. Boa. Então vamos lá, até mais, pessoal. Continue. Até mais, falou. Super Mario 64 foi considerado um dos primeiros... Não, foi um dos primeiros, não considerado, na verdade. Foi um dos primeiros jogos do Nintendo 64. E com certeza foi ele que mais vendeu o console, né? Porque ele se tornou o carro-chefe da Nintendo para essa geração. Ele foi lançado em 23 de julho no Japão, no ano de 96. Chegou aos Estados Unidos em 29 de setembro desse mesmo ano. E somente no ano seguinte, em 97, chegou na Europa no dia 1º de março. Ele foi o primeiro jogo do Mario em 3D, né? Antigamente só tinha aquele side-scroller, ou tinha os outros jogos que eram em 2D. Mas ele não foi o primeiro jogo em 3D da história. Mas, provavelmente, o Mario 64 foi o que ajudou a revolucionar o gênero, né? Da mesma forma que... O Mario Bros, o Super Mario Bros nas edições de Super Nintendo, Nintendinho, fez com a geração de plataforma em 2D. Bom, uhum. O pessoal que quando foi desenvolver o Mario 64, os programadores da Nintendo, eles tinham que pegar assim, porque eu fico pensando assim, às vezes a gente pode pegar um jogo, vamos pegar lá que tinha Balloon Fight do Nintendinho, vamos colocar em 3D. Às vezes o cara podia colocar em 3D com uma movimentação nada a ver e não mantinha aquela origem do jogo, correto? Então, qual que foi o desafio para esses programadores? Foi preservar o aspecto antigo dos jogos do Bigodudo, né? Então, o que eles fizeram, né, durante a produção do jogo? Eles pegaram muito da jogabilidade já conhecida, né, e misturou com os gráficos em 3D, que foi considerado um dos melhores gráficos na época que foi lançado o Mario 64, né? Super Mario 64, a gente fala Mario 64, mas a gente meio que dá um cut aqui, né? E acrescentou numa jogabilidade assim que você pode ter vários tipos de mundo, né? O Super Mario 64, ele é considerado um marco na história, porque por muitos jogadores e até mesmo por programadores, como no caso do Gabe Newell da Valve, diretor da Valve, foi considerado um dos melhores jogos de todos os tempos. Foi até perguntado pra ele assim: e aí, Gabe Newell, qual foi o melhor jogo que você já jogou na sua vida? Ah, Mario 64. Olha só, pro cara dizer isso. Caraca! O cara dizer isso tem que ter culhões, cara. Esse gordo falar, porque o cara é maroto, esse gordo. É, ele falou assim: eu sujei o controle de Cheetos, mas eu consegui fazer a parte. Imagina o Gabe Newell lambendo. No mesmo tempo, né, jogando. Programando Half-Life. Né? Bom, e um pouquinho da história, né? Só pra variar um pouquinho a história. A Peach tá envolvida na história, pra variar, né? O jogo começa quando a princesa manda um convite para o Mario, convidando pra ele comer o bolo que ela fez. Comer o bolo, sério, o bolo. Pega no meu bolo redondo. Gabe Newell. Convidar pra comer bolo. Aí que veio ter que falar, né? Olha só a sacanagem, é verdade, puta que pariu. O bom dos ovos é que ele entende a piada depois de meia hora. Olha só. De lei maneiro. A Gleice, na verdade, chama Peach no final, né? É verdade. E o Mario, na verdade, é a Shell, olha só. Puta que pariu. Bom. É que nojo. E pra variar, como a Shell faz em Portal, o encanador vai lá e aceita o convite. Só que ele vai no castelo e encontra, ao invés de encontrar a Peach, encontra o castelo vazio, mas descobre que ao entrar no castelo, o Bowser, o grande inimigo de sempre dele, o Bowser tá em todos, né? Puta que pariu. Chega lá, fala, ó, dá risadinha, fala assim: ih, não vai conseguir capturar a princesa, vai ter que passar pelo meu desafio como sempre, matar meus monstrinhos. E antes de qualquer coisa também, antes de me encontrar, você vai ter que encontrar 120 estrelas mágicas que estão distribuídas pelo castelo, que a maioria delas são escondidas em quadros, olha só. Bom, pro nosso herói recuperar a princesa, ele tem que capturar 120 estrelas e depois de tudo vai ganhar uma grande recompensa. Seria o bolo? Caraca, que arrepiado agora. Ui, olha só. Imagina isso. No final do Portal 2, teve que encontrar o Mario, né, comendo bolo. Sorry, but the king, the princess and the cake is in another castle. Olha só. Nossa. Então é o seguinte, a jogabilidade de Mario 64 também foi uma revolução. É, não sei se vocês sabem, mas o Mario 64, ele tá no Guinness porque ele foi o primeiro jogo que teve câmera livre. Você podia controlar a câmera sozinho, sacou? Uhum. E matasse isso foi seguido com uma bundada. E o quê? E matasse os inimigos com uma bundada. Sacanagem. Bom, então, o Mario... Ele precisa coletar todas as 120 estrelas, né, que estão espalhadas pelo castelo. São 120 no total, mas são necessárias apenas 70 para que você complete o jogo, né? Se você terminar o jogo com as 120 estrelas, né, as totais, aí você tem um final surpresa. Que provavelmente é o bolo. Ou ele vai comer outra coisa melhor. Nossa. Eu comi um pêssego, né? Eu comi um pêssego. É, um pêssego. Até o Madruga riu dessa. Bom, então assim, são 15 fases totais no jogo, e em cada uma tem 6 estrelas, mais uma extra especial, né? Daí pra você obter as estrelas, você precisa cumprir alguns objetivinhos que tem, né, em cada fase. Tem fases que você vai ter que, tipo, derrotar uns inimigos especiais, né, alguns chefinhos, assim. Outras fases você tem que levar alguma coisa de um ponto A pra um ponto B. E, além desses objetivos, você tem uma outra forma de conseguir as estrelas, que são coletando as moedas, né? Você tem as 8 moedas vermelhas em cada fase, que você já ganhou uma estrela por isso. E tem as 100 moedas, né, que são de outras cores, que também, se coletar, você ganha mais estrela. É, nesse caso, assim, no total são 15 fases, com 7 estrelas, que fecha 105 nas fases normais, né? Uhum, exatamente. E aí, pro jogador ter acesso a uma fase, né, ele tem que ir explorando... É, nesse caso, uma fase secreta, né, que vai gerar mais 15 estrelas pra você fechar aquele 120 no... pra você pegar todas as estrelas, né? Exatamente, é isso aí. Ganhando 120 calos no dedo. Literalmente. Bom, daí pra você entrar nas fases, o jogo é assim, você tem um lobby, né, do castelo, e você vai explorando ele e vai encontrando os quadros nas paredes, que é como você entra nas fases, né, ou por uns buracos que também você entra. O bacana é que cada mundo, ele é bem peculiar, assim, né, cada mundo é bem diferente do outro, como todos os jogos do Mario, né, eles sempre são preocupados em ter mundos bem diferentes, né. Vocês são bem tematizados, né. É, então, cada uma também tem seus próprios vilões, né, tem seus próprios inimigos, e também tem alguns amigos que ajudam o Mario às vezes. É legal citar que o Super Mario 64, ele é, uma das coisas que fez ele ser um marco foi a movimentação nele, né? A movimentação do Mario, ela é muito variada. Você tem várias formas de movimentação, como andar, como correr, como saltar, e mesmo saltando você tem vários tipos de salto, né? Duplo, triplo, reverso, mortal. Bundada! Não se esqueça da bundada, ela é super importante. Você gosta da bundada, Madruga? Oh, de Power of S. Surra de bunda, o Madruga dando surra de bunda. Não, me lembro disso. Pelo amor de Deus! Vídeo no post? Não, link no post? Não. Bom, além disso, o Mario também bate. Surra de bunda, então. Ele pode se abaixar, pode se rastejar, e também tem as fases em que ele pode nadar. Você vai fazendo todos esses movimentos, uma combinação de botões, né? É muito fluido, eu acho muito fluido todos os movimentos do Mario. Até argumentar um pouquinho antes, desculpa, tio. Interromper, mas a gente até argumentou um pouquinho antes que ele não foi o primeiro jogo 3D, mas ele foi o primeiro jogo 3D que tem uma movimentação fantástica, né, pra época que ele foi lançado. Porque assim, que nem a gente até tinha comentado, né, um jogo 3D na época, que nem o GoldenEye do 64, você fazia o quê? Você mirava, atirava e andava, no máximo pulava, né? E aqui, mas, cara, olha a quantidade de movimento que tem, anda, corre, salta. Só em salto ele tem 6 tipos, ele bate, que também tem mais 4 tipos, 6 tipos de sequência. De ataque, ele pode dar soco, pode dar uma sequência de soco, ele dá um pontapé no ar, dá uma rasteira, ele bate deslizando e também tem voadora. A voadeira. também, ele foi o primeiro jogo de Mario 3D, né? Ele tinha que caprichar pra causar uma boa primeira impressão. Ah, pelo menos a Nintendo, ela toma esse cuidado, né, nos jogos dela, pelo menos todos os jogos que ela faz, assim, é difícil falar assim, putz, esse jogo é uma merda. Não, cara. Os jogos, pelo menos, têm uma certa qualidade, assim, que eles mantêm desde o começo. São sempre muito bem polidos, né? Eles se preocupam com cada detalhezinho do jogo. Isso que é muito bacana. E mesmo dentro das limitações do console, né? Você pode ver que mesmo o Mario 64 lá na época do 64, ele é um jogo que continua bom, né? Não é um jogo ruim. Não, você joga até hoje tranquilamente. Diferente. Exato. Se você for jogar... Vou repetir de novo. Jogar GoldenEye. GoldenEye, você fala, nossa, naquela época eu jogava muito. Não, hoje você vai jogar, cara, você dá nojo no jogo. Exatamente. Uma coisa bacana que é legal de destacar que, inclusive, isso tá no Guinness, o Mario 64, ele foi o primeiro jogo que teve câmera livre, né? Você podia controlar totalmente a câmera 3D. É porque normalmente você tinha aquela câmera fixa e você... Exato. Não tinha uma liberdade, porque eu não sei qual que é a questão de frame rate, né? O Super Mario 64, o frame rate dele foi bem alto, né, cara? Aham, exatamente. Bom, além disso, o Mario 64 ganhou vários prêmios, incluindo várias honras de jogo do ano. E ele ainda hoje é considerado um dos melhores jogos de todos os tempos, né? O site da IGN incluiu ele na lista dos 10 jogos mais influentes de todos os tempos. Pra ser isso, cara, sério. É? Não, sério. Mas é com certeza, cara. Pra ser isso tem que ser muito foda. Então o Mario 64, cara, é um jogo muito foda. Exato. Uhum. O Super Mario 64 teve duas sequências espirituais e ganhou um remake. Só um pouquinho, deixa eu dar risada, porque eu escrevi espirituais. Olha lá, pode continuar. Analfabeto? Isso que dá pra fazer pauta nas coxas. Cadê? Manda bala aí. Nossa, pauta na coxa. Pauta na coxa. Meu Deus. Ué, esse é Kid Bengala. Então vamos continuando. O Super Mario 64 teve duas sequências espirituais e um remake. Essas sequências são o Super Mario Sunshine de 2002 para GameCube, que foi totalmente baseado no Super Mario 64 com algumas modificações, incluindo aquele diferencial que acrescentou na jogabilidade, que é aquela bombinha d'água que ele carregava. Bem maneira, cara. É muito legal, cara. Você faz de tudo com ela, né? Você ataca, você voa com ela, é muito legal. Simula mijo, né? Então... Brincadeira. O Mario se inspirando do Duke Nukem, né? Volta o Hail to the King, baby. e foi legal que eles usaram até mesmo pra você resolver puzzles, essas coisas. Apesar disso, o Sunshine ele é o menos conhecido, assim, né? É, tipo, eu tenho vontade de jogar dele. Então, talvez porque o Cubo não fez tanto sucesso, né? Aí o Sunshine ele é meio obscuro, assim, sabe? Só quem teve Cubo mesmo que se importou com esse jogo. É, só foi a Shell, né, que teve o cubo, né? Nossa! Ouvintes, no final desse cast, vocês vão ver uma relação entre Portal e Mario. É verdade, vamos lá. A próxima sequência espiritual foi o Super Mario Galaxy, de 2007, pra Nintendo Wii. E esse jogo teve a inovação de que agora o Mario foi pro espaço. Não pro espaço no mau sentido, né? Pejorativo, né? É, tipo o Sonic. Então. Ó, vai começar a briga aqui agora, hein? Forte! E outra diferença é que esse foi o jogo do Mario que não foi lançado junto com o console. Ele foi lançado somente depois, no dia 12 de novembro de 2007. E o remake que ele ganhou foi o Super Mario 64 DS, de 2004. Bom, e uma diferença que teve nesse remake é que foram adicionados outros personagens para você jogar no lugar do Mario. Mas esses personagens, que são o Luigi, o Yoshi e o Wario, eles não são apenas um skin diferente. Cada um tem suas particularidades. É igual o Team Fortress, tá ligado? Claro. Só que não é de graça, né? Isso que eu te falo. Até é, né? Se você Continua, Madruga. Cada um tinha sua particularidade, como o Wario, ele era mais forte, o Yoshi era mais veloz, e o Luigi tinha uma, vamos dizer, uma leveza maior, né? É, não bicheza, tá? Só pra deixar bem claro. Ele flutua, que nem uma pena. Que delícia! É uma pomba. Não, ele pula leve como uma gazela. Então, continuando, hein, Madruga? Outra diferença desse remake foi que o castelo sofreu alteração, tanto na parte interior como exterior, e algumas criaturas. O número de estrelas também aumentou, e a forma que você obtém elas também mudou. E pra você pegar algumas, você necessita de algum personagem específico. Pelo fato desse remake ter saído no DS, eles utilizaram a tela de baixo como você poder usar o mapa para você localizar mais fácil as estrelas, indicar os seus status, ou seja, o número de estrelas, conquistas, as vidas, e o ajuste de câmera. O número de botões que você tem no 64 e o número de botões que você tem no DS, né, você não tinha como colocar a função de mudança de câmera. E o que eles utilizaram? Colocaram ali na tela de baixo, né, você pode usar o seu dedo e mudar tranquilamente. E também o Super Mario 64 teve uma sequência planejada, que foi o Super Mario 64 2, que iria ser lançado pro famigerado acessório do Nintendo 64, que seria o Nintendo 64 DD. Ó, eu vou fazer uma observação. Na última gravação eu falei que era DD caída, né? Mas não tem muita tanta graça. Mas assim, se você comparar com... Tem graça sim. Mas se você comparar, olha só, todas as coisas que tem DD 2D, elas decaem, ó, principalmente o Nintendo 64 DD e o filme do Demolidor, né, que é DD. Caralho, você foi longe agora, velho. Ah, tinha aqueles gordinhos do comercial DDD, lembra? É, mas lá era 3, eles até superaram um pouquinho. Mas assim, ó, falando um pouco desse console, acessório, ou Nintendo 64 sobradinho. Ou Macumba, né? Ou Macumba, ou um... Puxadinho. É, nessa coisa do tipo assim, ele era um acessório ali pra você melhorar a potência do Nintendo 64, né? E o legal dele é que ia sair vários jogos. Zelda Gaiden, Zelda 64, que depois eles se transformaram em Zelda Ocarina of Time e Majora Mask. Ia sair Super Mario RPG 2, que foi lançado como... O Paper Mario. Isso. Ia sair um monte de jogo foda, assim, que eles cancelaram, entendeu? Tipo, acho que não tinha... Depois eles descobriram que não tinha necessidade de fazer esse acessório. E finalmente lançaram alguns jogos dessa lista que eles deixaram aí. Vou deixar o link no post pra vocês conferirem um pouco sobre a história desse cancelado acessório. Beijo. É, e esse acessório, eu tava vendo, ele ainda teria outros acessórios, como por exemplo, um modem pra conexão. Ele ia virar um Megazord no final, né? É. A HandNet, mouse e teclado. Isso, aí a Nintendo ia lançar pela primeira vez o seu computador. Que você tem que gastar muito pra ter cada peça. É, né? Aí vem as casas Bahia derrubando a Nintendo, né? Então. Quer pagar quanto? Quer pagar quanto? É o Diego. Nossa, o Diego mesmo, cara. O Diego lembra muito o cara dos Casas Bahia das antigas, lembra? Não, ele é o cara dos Casas Bahia, que vocês não sabem. Ele parou de fazer propaganda e virou podcaster, né? Isso aí. Diego, um beijo se você escutar isso aí. Acredito que não, mas foda-se. Bom, agora vamos para a nossa última parte, antes da gente fazer os nossos lindos pedidos de música. É, a gente vai voltar um pouco agora o nosso podcast pra trilha sonora de Super Mario 64, né? Já que o foco desse podcast é Game Music. E a gente tem que, antes de fazer nossos pedidos de músicas, falar de uma pessoa que está por trás da maioria das trilhas sonoras dos jogos da Nintendo, né? Que é o Koji Kondo. Ou um japonês com uma camisinha gigante na cabeça. É o Koji Kondo, né? Que, aliás, ele é um... Já deixei um spoiler aqui, que ele vai ser o carinha, que a gente vai falar dele no podcast número 35. Não pode falar. Oh. Eu vou colocar inverso, entendeu? Não, cadê? Vou colocar não. Vamos a um breve resumo da carreira desse compositor, né? Ele nasceu em Nagoya. Na Goiás, né? Nagoya. Ele nasceu em Nagoya, no Japão. Ele começou a ter aula de órgão eletrônico a partir de 5 anos de idade. E com o tempo, ele foi melhorando suas habilidades, né? Ele chegou a tocar uma banda de jazz e rock. Rock. Rock and roll. E depois ele decidiu, falou, opa, quero fazer uma faculdade. Ele ingressou no curso de planejamento de arte na Universidade de Arte de Osaka, onde ele se especializou em piano e composição através de computadores, né? No caso, composição eletrônica. E durante o último curso do seu ano... Do seu ano. Nossa! O curso do seu ano. E durante o último ano do seu curso, a Nintendo chegou a enviar um... Não, a Nintendo enviou uma mensagem de recrutamento para a sua universidade. E daí então ele foi contratado em 1984 nessa pré-seleção, né, nesse processo seletivo da Nintendo. E hoje em dia ele é um dos mais importantes compositores da Nintendo, se não o maior, ou mais importante, ou mais magnífico, né? Ah, ele é o top. Verificando aqui, ele fez praticamente todas as músicas de uma série que você nem conhece. Legend of Zelda, sabe as músicas do Mario até hoje? Foi ele que fez. Ele, além disso, ele fez trabalho em design de som para Star Fox. Ele até participou num rearranjo de Super Smash Bros. Brawl. Vixe, o cara é foda, né? Demais. Então, agora a gente vai para um intervalo comercial. Não, cadê? Então a gente vai para um intervalinho aqui e já volta com os nossos pedidos de música. Já voltamos, galera! Bom, o nosso convidado Lucas Bronze, pela primeira vez participando aqui, eu gostaria de que você iniciasse esse pedido de música. Ok, meu querido. Então, minha primeira música é a faixa Slider. A faixa Slider, ela toca durante os momentos que você tem aquelas fases em que você vai no escorregão, né? E acho que a primeira até é aquela do pinguim lá. Acho que você entra na chaminé, né? Da casinha lá no topo da montanha. É, isso aí. E a música é muito legal, cara. Ela é muito animada. Ela tem uma pegada meio country, assim, sabe? Sim. Com banjo e tal. Às vezes eu fico pensando, nossa, banjo é só uma música oriental, né? Mas quando você vê aplicada a música country, assim, é muito divertido, né? É, música de sair, levantar e começar a dançar, sabe? Muito bom. Arreia as calças nas tetas, né? Nossa, arreia as calças nas tetas? Só se for minha avó, né? Bom, e ela é muito divertida. Bom, Zabuza, então toca aí, Slider. Eu ia pedir pro Madruga solicitar sua música, né? Mas como eu tenho uma curiosidade a respeito da música que o Lucas solicitou agora, né? Eu vou escolher a música do Main Team, que é aquela música que toca no primeiro mundo, que você não precisa de estrela pra entrar na portinha lá. Eu acho que é a música que, provavelmente quando eu tô escutando no carro, eu automaticamente vou subiar, né? Que é muito foda. Mas assim, a respeito da curiosidade dela, que eu quero acrescentar aqui, é que o Lucas tinha mandado um vídeo pra mim que mostra que algumas partes da música, da minha música, toca na música que o Lucas escolheu. Se você escutar a versão original, você não vai perceber, mas tem uma versão em piano que mostra que uma parte do arranjo da minha música toca de maneira mais lenta na música que o Lucas escolheu, da Slider. É muito engraçado. Você fala assim, pô, mas a música do Lucas que ele escolheu é muito mais rápida que a minha, né? E ninguém percebe, ó. Depois de tantos anos que o jogo foi lançado, eu fui descobrir essa semana. Só tinha que ser japonês mesmo pra descobrir as coisas, né, cara? Então... Como assim? Eu sou japonês, porra? Não, você descobriu um link que o japonês descobriu. Ah, tá. Entendeu? Certo. Bom, então fica a minha música aí, Main Team, do primeiro mundo, né? Então toca aí, Zabuzeta! Bom, a música que eu vou escolher, eu ouso dizer que é a música que você mais ouve no jogo, que é a música que toca naquele lobbyzinho dentro do castelo quando você está indo entre os quadros, entre os mundos. Um argumento a respeito dela, né, cara, que ela é muito suave, muito feliz, assim. Eu acho, sério, a minha música é a feliz, mas a sua música é mais feliz ainda. Sim, é pra te dar... Mario é só felicidade, né? Sim. É pra te dar força pra encarar os desafios dos mundos. Oh, que bonitinho! Ou então, minha música é Inside the Castle Walls. Toca aí, Zabuzeta. Toca essa buzeta aí! Eu não podia perder essa. Então, galera, dando uma pausa aí nos nossos pedidos de música, estou aqui com o Diogo Matraca lá do New Game. E aí, Diogo, beleza? Oi, oi, pessoal, tudo bem? Então, eu tô com o Nintendista, né, que o pessoal zoa lá. Nintendista não, cara, eu sou só um infeliz que não teve condições financeiras de mudar de empresa, só isso. Eu que tive o meu segundo console só uma semana atrás, o resto eu vivia no computador só. Olha só... Pois é, pra você ver, o meu segundo console também vai fazer 2 anos agora. Eu pulei de um Super Nintendo pra um Play 2, olha só que legal. Mas assim, Super Nintendo você tem ainda, pelo jeito, né? Tem, então, o Super Nintendo tá na caixa, guardadinho bonitinho. Ó, quando eu tinha um Super Nintendo eu tinha 16 anos, foi 10 anos atrás. Aí eu fiquei tipo uns 3 meses e vendi ele, não sei por que eu vendi, mas eu vendi. Se arrepende profundamente hoje, não, né? Eu me arrependo porque também eu tenho o Digo Colse, né, o colunista aqui também. Uhum. Eu dei um Nintendo 64 pra ele. Ah, como assim? Cara! Porra. A gente aqui chorando pra encontrar um 64 pra comprar. Cara, não tô usando, pega aí. Não, até um rolo por trás assim, mas eu falei, ó, fica contigo por enquanto, tá ligado? Aquela coisa. E só agora que eu comprei recentemente um Play 3, mas olha que desgraça, compro um Play 3 e estou sem jogo. Inclusive, tem uns tweets seus. Ah, baixando um monte de demonstração aqui. Continuo sem jogo. Então, né? Então, voltando no foco desse episódio aqui sobre Super Mario 64. Você gosta muito desse jogo aí, Diogo? Olha, foi o primeiro jogo com que eu tive contato no Nintendo 64. Eu conheci o Nintendo 64 por um amigo do meu pai que tinha o console. Então, todas as vezes da minha vida que eu joguei no Nintendo 64 porque eu tava na casa desse amigo do meu pai. Uhum. Não fazia a mínima ideia ainda do que era um videogame, eu era muito novo, muito mesmo. Tudo bem, eu tinha o Super Nintendo em casa, mas pra mim era assim, era literalmente um brinquedo, sabe? Sim. E meu pai era daquele que só deixava eu instalar o videogame nas férias. Ah, acho tá. É que você tem um regime militar em casa, né? Tipo, tem que estudar. Mais ou menos isso. Mas por outro lado, tem que até que agradecer, porque eu tenho certeza que o meu Nintendinho só funciona ainda hoje por causa disso. Eu só usava ele 2 vezes por ano, né? Nossa. Então, meu primeiro contato com o 64 foi aí o Mario 64. E, nossa, primeira vez que eu vi gráficos em 3D na vida, né, cara? Quando eu vi meu amigo ligar aquele videogame, eu fiquei louco. Uhum. Nossa, esse jogo é incrível e não sei o quê. E, assim, outro probleminha que eu tive na geração do 64 é eu não tive muito contato com os jogos da geração do 64, sabe? Porque ele só tinha o Mario 64 e o Star Fox 64. Então, foi os únicos 2 jogos, assim, que eu conheço. Pelo menos você pegou o jogo bom, que tem umas bombas também. Que Todo Nossa. Console sempre sai bomba, né, cara? Pelo menos o Star Fox e mais o Super Mario 64, eles tinham uma taxa de frame rate boa. Então a qualidade era genial. Não é à toa que a gente até tava comentando nesse podcast, assim, que o Mario 64 é um dos jogos mais influentes de todos os tempos, sabia? Com certeza, não é à toa que recebeu o remake... até hoje recebe, né? A gente, eu pelo menos considero o Mario Galaxy como um remake de Mario 64. A gente chegou a comentar isso também, nossa, é muito foda. Então, vamos encerrar a nossa participação, curta participação por aqui, né? Eu quero que você faça um pedido de música e dizer por que você escolheu ela, né? Com certeza, eu quero pedir a Koopa's Theme. O motivo, eu sou muito fã dos temas dark do Mario, sabe? Eu sempre gostei muito dos temas de castelo, assim. E esse ele meio assim, eu nunca fui fã de hip hop, não. Nunca gostei, não. Mas ele mistura, assim, uma batidinha hip hop e coloca aquele tema bem dark no fundo. Um tecladão, nossa, né? Nossa, eu sempre amei músicas do Mario nesse tema, assim. E eu sou apaixonado por essa música. Eu lembro dela quando era pequeno, jogando Mario mesmo. Eu lembro dessa música nitidamente. Sim, sim. E essa música foi até a abertura do último podcast do Game Track, que é muito olha foda. Olha só que cagada. E o interessante de tudo é que, assim, apesar de eu ser muito fã de tema dark, cara, eu sempre... Quando eu jogava Mario 64, eu tinha medo de entrar no porão do castelo, nos castelos, né, nas fases de castelo. Porque eu tinha medo do Boo, cara. Eu, quando era pequenininho, eu tinha medo do Boo, mas acabou que tá aí. Koopa Sam, toca aí, Zabuza. A música que eu vou escolher é a música que você escuta quando você tá indo enfrentar o Copa pela última vez. Final da Copa é sempre assim, né? Começa... Ainda bem que não tem a voz do Galvão Bueno cantando. Né? Brasil! Não... Enfim, continuando seu pedido de música, explica um pouco mais aí sobre essa música, ou pede pra tocar aí, vamos ver como vai ser a sua originalidade, tá ligado? Nossa, valeu, mano. Yo, tá ligado? Eu tô cruzando os braços na altura das tetas. Assim. Então, toca aí. Road to Copa. Toca aí, Zabuzeta. We'll be right back. Bom, minha última música, então, vai ser... Minha última música? Você é alemão agora? Nein, nein, minha última música! Nein, nein, nein, nein! Para de me fazer rir, porra. Cara, Game Track é só felicidade, sério. Bom, a minha última música vai ser a faixa File Select. Olha, ó, faixa File. Não tem nada a ver, né? Eu sei. Tudo começa com F, né? Aí, ó, pelo menos tem isso aí, ó. Bom, a faixa File Select, ela toca quando você... A gente sempre ouve ela no jogo, porque quando você vai entrar no jogo e carregar o jogo anterior, né? Graças a Deus, o Mario 64 tava pra você salvar o jogo. Você entra lá naquela onde você seleciona o seu profile, né? Pra carregar onde você tinha salvado. E toca essa musiquinha linda, cara. Nossa, não precisava ter uma música tão foda pra um File Select. Ela é na flautinha, assim, bem suave e tal. Ela me lembra muito Donkey Kong. Uhum. Quando vocês ouvirem, vocês vão perceber por que ela lembra. Porque ela tem uma pegada meio selva, assim, sabe? Vai, já me lembra direto Donkey Kong. Muito bacana. Então, Zabuzeta, toca aí, File Select. Galera, vou encerrar aqui com uma música que ela parece ser triste de início, né? Mas quando eu escuto ela, né? Eu tenho aquela sensação assim de meu coração tá sendo esquentado pela música. É uma coisa bonita de dizer, né? Uma música assim de um jogo, falar assim: nossa, eu tenho uma sensação muito boa em relação à música. E essa música é aquela música que toca nas fases que você tem fase de água, né? Que também é chamado de Dari Dari Docks. Sério, a música, ela aparentemente você pensa, putz, aquela música triste. Não. Se você ouvir ela até o final, cara, você vai ver que ela vai ter uma levada assim, vai subindo e vai aquecendo seu coração de uma maneira muito bonita. Nossa, eu tô chorando. Então, toca aí. Thank you. Então, galera, vamos encerrar nosso podcast por aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Primeiramente, eu gostaria de deixar o agradecimento ao Lucas Bronze e mais uma Madruga Jacks que me ajudaram nessa gravação desse podcast, senão esse podcast não ia pro ar. E também, você que tá ouvindo até aqui, eu quero agradecer também, que você provavelmente vai perceber que tem uma certa mudança a partir do momento que a gente fala sobre a jogabilidade do jogo, que esse podcast, ele foi amaldiçoado N vezes, acredite. É, na verdade a gente resolveu voltar no tempo, né, a gente entrou na máquina do tempo, voltamos e recuperamos o cast antigo, e isso aqui no final dos contos já tinha sido lançado, então deu uma confusão no espaço tempo, e é isso aí, agora vocês estão ouvindo um Frankenstein. É isso aí. Então, Lucas, obrigado. Antes de você agradecer de fato, eu agradecer de fato, eu quero que você faça o jabá do seu trabalho lá no Phoenix Down. Ah, é isso aí, galera. Eu tenho a minha coluna lá no Phoenix Down, a coluna Artwork. É um espaço que eu... é um espaço de arte do Phoenix Down. Eu mostro tudo que tem a ver com arte relacionada a games, é concept art, ilustração, fanart. Então eu vou semana a semana mostrando um pouquinho desse mundo pra galera gamer que curte. Sim, e qual o dia da semana que sai lá? Ah, sai todas as quintas-feiras. Então, é bem legal o trabalho dele. Diríamos que é a coluna mais bonita, né? Ah, com certeza. É nomeada a coluna mais bonita do Phoenix Down. Sim. E lá você vai conquistar bastante papel de parede bonito pro seu computador, além de saber muito mais sobre o trabalho das pessoas que fazem concept art e também ilustrações, né? Isso aí. E também tô aqui com o Madruga, né? E, a princípio, você que não sabe, ele vai estar participando da parte de publicação no Melui X em breve. Yeah! Yeah! E, Madruga, muito obrigado mesmo pela sua participação aí. Quero agradecer muito mesmo o apoio que você sempre nos dá aí. Ah, disponha. Puta paga. Não, esse não é o Wesley Pires. Tá certo. Então, galera, qualquer observação a respeito do que a gente falou de Super Mario 64, ou suas histórias a respeito do jogo, ou a música que você queria que a gente tivesse falado aqui e a gente não falou, cita aí nos comentários ou no nosso e-mail, que é o gametrack@meluix.com. Siga a gente no Twitter, né, que é o @meluix. É isso, né, vamos pro final do cast. Lucas, eu quero que você peça uma música pra tocar da última vez aí no final do podcast. Eu quero a música tema de Mass Effect. Beleza, então vamos colocar a música tema de Mass Effect e até a próxima, pessoal. Abraços! Um beijo! Abracetas! Ui! Sabe o que eu tava imaginando aqui? É. A minha abertura? É. Uhuá! Maldito cara, você ainda bem que eu gravei isso. Bom, vou fazer um breve Bom, eu vou fazer um breve... Bom, tchic bom, tchic bom, bom. Então, eu vou fazer um breve... Bom. Bom, tchic bom. Tudo bem, Lucas? Tudo bem. Ai, caralho. Que merda, cara. Bom, Oi. Oi, deixa eu pausar aqui. E aí, Michel, beleza? Olá, galera, tudo bem? A gente tá gravando um podcast, beleza. Mas antes a gente tinha chamado você pra fazer uma pergunta, se... Só pra avisar, ouvintes, nosso amigo Michel, lá da coluna Cartucho Game Club, lá do Phoenix Down, interrompeu nossa gravação aqui. Mas gente... Foi mal aí, galera. Não, relaxa, a gente também avisou. A gente tá perguntando se o Dingo, ele é vantajoso ou não. A gente só queria uma opinião a respeito disso. Cara, é o seguinte, eu tive um PSP... Né? Tive dois PSPs, na verdade. Ficou um deles? Sete, na época. Não, foi mesmo. Eu sou o cara do escambo, né? Pra quem não sabe. Né, eu sou o cara que vende almoço pra comprar janta, né? Olha. Pobre é fogo. Então eu tive um fat, joguei pra caramba, foi legal. Aí deu uma enjoada. Aí eu vendi e tal. Aí deu aquela saudade de jogar um portátil, né? Voltei a trabalhar na rua, ficava um tempo fora. Tinha um tempo, comprei outro PSP. Aí depois fui comprar o Xbox, né? Tava sem grana, vendi ele, comprei o Xbox. Só que, pô, eu sou um cara, né, já que a minha própria coluna lá no Phoenix Down mostra isso, sou um cara que gosta muito de... Nostalgia. De jogos, demais, demais. Então eu queria alguma coisa do tipo e tal, com bom custo-benefício, comprei o Dingo. Já ficamos com o nosso representante do Dingos Brasil aqui. Eu mereci uma comissão, vocês concordam? Esquece. Só que foi uma comissão. Olha só. Daracon, um beijo pra vocês.